signs and good examples. Stop telling people how to run their business. Take a trip to East and West. You find out you don't know anything. Every spot inside of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. what you offer. With your love. never fuck you up. Brasileira. Sexo. Get away. É, ela não fala coisas muito assim, pra menores, né? Corona Rhythm of the Night, Azul Don't Go, Clubhouse, I'm a Man, Mars, Pump Up the Volume, GSK, Work My Body Over, Dr. Alban, It's My Life. Tá aí o set list do segundo bloco do programa de hoje que fica por aqui. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado e dá um clique bacana aí nas suas redes sociais e avisa pros seus amigos o que você curte no sabadão, né? flashhouse.riosulradio.com. Você vai direto pra fanpage do programa no Facebook, beleza? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Aplicativo para Android. Eu sou rádio. A Rio Sul Rádio vai estar com você em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Basta você digitar android.riosulradio.com. android.riosulradio.com. A instalação é padrão e muito fácil. Depois de instalado, você não precisa entrar mais no site.

convencer. Eu até pensei que ia conseguir. Você se informou tanto sobre quem amou de verdade. Nem passou um só instante que podia me destruir. E apenas o céu olhou pra mim quando eu perdi a trilha. No meio de tanta água eu fui minha própria ilha. O céu olhou pra mim e eu perdi a trilha. No meio de tanta água eu fui minha própria ilha. O céu olhou pra mim e eu perdi a trilha. No meio de tanta água eu fui minha própria ilha.